Ei, som. Tá, vai esse aqui. Amém. Boa noite. Abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Quero orar primeiro. Feche seus olhos. Deus Santo, Todo-Poderoso, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós te louvamos por essa noite, por este lugar, Senhor. Invocamos a unção do Teu Espírito sobre este lugar. Que se manifeste em nosso meio, Senhor. Deus, a Tua palavra nos dá a garantia de que ela jamais volta vazia, Senhor. Que toda vez que ela é anunciada, ela tem algum efeito. Conforme a Tua graça, conforme o Teu amor, a Tua misericórdia e o Teu poder. Tua palavra ainda é o que nós temos de mais poderoso e transformador na nossa vida, Senhor. É a Tua palavra. Nos torne sensíveis à Tua palavra, ao Teu Espírito, Senhor. Nós queremos que hoje, nessa noite, a Tua palavra, Senhor, se faça nova em nosso coração, em nosso espírito. Que ela venha nos renovar nessa noite. Que ela venha nos edificar. Que ela venha nos transformar, Senhor. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Amém? Então, mais ou menos quase 2.000 anos atrás, quando a igreja se reunia, escondida, fugindo de judeus, fugindo do Império Romano, o que, que a igreja tinha para consolar e para edificar? A primeira coisa que a igreja não tinha era a Bíblia, né? Ela não tinha hoje essa facilidade que nós temos nas mãos hoje de ter esse livro organizado com seus 66 livros. E hoje nós podemos levá-lo, lê-lo, estudá-lo, aprender acerca daquilo que a história de Israel, a relação de Deus com Israel nos deixou como herança, mas principalmente a história de um homem chamado Jesus, o seu ministério, a sua obra em nossas vidas, e depois, então, a história da igreja e aquilo que os seus apóstolos, os discípulos, nos deixaram como herança de ensino. Então, hoje nós temos essa garantia. Na igreja primitiva, o que eles faziam era ler algumas cartas, porque eles não tinham muito acesso aos pergaminhos. Pergaminhos era uma coisa rara. Os pergaminhos do Antigo Testamento, por exemplo, tinha nas sinagogas, mas você não tinha em casa esses pergaminhos. Alguns rabinos tinham, mas talvez poucos tivessem. Paulo era um deles que tinham em sua casa. Eles sabiam de cor os textos, então podiam citar os textos. Não eram divididos em versículos também, com essa facilidade que nós temos hoje, dividir, falar assim, olha, abra no capítulo tal, no versículo tal. Não era assim que a coisa funcionava. Não havia uma pressa, não havia uma preguiça, havia uma fome pela palavra de Deus. A Bíblia, principalmente no mundo judaico, o Antigo Testamento era o centro. A Torá e o templo eram o centro do coração da religião judaica. Então eles tinham uma certa veneração mesmo pelas escrituras sagradas. Estavam dispostos a darem suas vidas pelas escrituras, a morrerem pelas escrituras. Chega o Novo Testamento, nós não temos essa mesma reverência nesse quesito como a Torá tinha para o povo judaico. Mas, da mesma forma, os escritos do Novo Testamento começam a tomar forma e tomar uma dimensão que hoje, para a igreja, aliás, não hoje, mas já há mais de 20 séculos, a igreja também toma o Novo Testamento como essa mesma veracidade, com esse mesmo peso que o povo judaico tinha para com o Antigo Testamento. E hoje nós consideramos com maior peso de ensino para as nossas vidas, o Novo Testamento. Por que que nós entendemos isso? Porque nós entendemos que o cristianismo é a verdadeira religião. E o cristianismo não começa em Jesus, mas o cristianismo começa lá na criação. O cristianismo começa antes da criação. Começa lá quando havia Pai, Filho e Espírito Santo. E mais nada. Antes de todas as coisas serem criadas. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Tudo que existe, subsiste por meio dele. Então tudo foi criado para a glória dele. Cristo Jesus sempre foi o centro de todas as coisas. Antes mesmo de existir qualquer tipo de criação, aprouve ao Pai, foi da vontade do Pai, que ele tivesse a primazia em todas as coisas. Quando Deus cria o universo, ah, sabe Deus quantos milhões de anos atrás, segundo o evolucionismo teísta, para o criacionismo, 15 mil anos atrás, aproximadamente, a Terra foi criada. Você pode achar um absurdo isso, mas depois você vai lá e procure os documentários a respeito do criacionismo, que estão lá as evidências científicas para isso. Se existe ou não, vai lá e verifique. Depois você tome as suas conclusões. Mas dentro disso, então, começa lá em Adão. Então você não pode tomar a carta de Paulo, o livro de Gênesis, como uma doutrina teológica para a sua vida completa. Começa lá em Gênesis a história da revelação, que vai progredindo até culminar em Cristo, e em especial por meio de um homem chamado Paulo, a quem Jesus revela a doutrina da graça de modo mais evidente. E aí Paulo sintetiza e traz para nós esse ensino, a graça. Se nós tirarmos Paulo do Novo Testamento, muita coisa fica faltando. Aí vem João e fala a respeito das últimas coisas. E os outros apóstolos, principalmente Hebreus, que vai falar do Cristo revelado em meio à religião judaica. Até então. Então, o judaísmo, ele morre ali no ano 70, ano Domini. E o cristianismo passa a ser a religião verdadeira. Porque começou, se completa em Cristo, e caminha até os dias de hoje, e está ali. Em todos os debates que eu tive com judeus, é um grande samba. O cara tem que rebolar muito, tem que se espernear para conseguir explicar por como que o judaísmo se sustenta numa religião que não tem mais sacrifício. Não tem mais templo. O que é isso, minha irmã? Está se manifestando aí? O Exu catarro aí. O desafio que eles têm para nos explicar como é que a coisa funciona a partir do momento em que não há mais sacrifício, não há mais sumo sacerdote, e a religião insiste em persistir. Nós sabemos por que que a religião judaica deixou de ter a sua devida importância. Quando o templo é destruído, ali Deus deixou claro que aquilo ali tinha acabado, que o templo não era mais o centro da fé, que agora Deus habitava aqui, dentro do homem, que o homem agora era o templo do Espírito. Deus falou assim, isso aqui acabou, não há mais nada que separa, o véu foi rasgado. Não havia mais necessidade de você entrar, do sumo sacerdote entrar lá dentro e fazer um sacrifício para que os pecados fossem perdoados. Anualmente isso precisava acontecer. Não, o único sacrifício foi feito naquela cruz. E nunca mais, em mais de 2000 anos de história, nunca mais foi necessário haver um sacrifício por mim e por você. Jesus subiu e completou, consumou a obra que Deus tinha. E aí ele se torna o foco. E o nome dele, então, por causa do nome dele, todos estão debaixo do nome dele agora. Ele é o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que somente Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Amém? Então, o templo deixa de ser o centro. E a segunda coisa que deixa de ser o centro é a lei. Porque a graça agora é a língua do reino. A língua do reino agora é a graça. Todos, de todas as tribos, línguas e nações, são abraçados pela graça de Deus. Nada mais separa o homem, a criatura humana, de Deus. Porque a graça agora é capaz de absorver todos. No templo não podia entrar pessoas com defeitos, com máculas, com qualquer tipo de defeito físico não podia entrar. A partir de agora, entra gente feia. Olha aqui. Gente feia de tudo que é espécie. Não é verdade? É. Eu olho, estou vendo aqui. Isso é uma verdade. Então, a graça, ela abraça essas pessoas de tudo que é língua, tribo e nação. Quando a gente estava na escola, lá na Alemanha, era muito interessante você ver assim, gente atravessando os oceanos por causa dele. Por causa dele. América do Norte, América do Sul, África, Oceania, Ásia, Europa, todos se locomovem para um lugar por causa dele. Antes Deus era um Deus tribal, apenas ali, agora não. Ele é o Deus da terra. Amém? Se não fosse Jesus, nós hoje estaríamos adorando talvez Thor, Iemanjá, que nem o Dawkins fala, o Juju da montanha, sei lá que diabo é isso, né? Saci Pererê, alguns aí, duende, por aí vai, né? Teve um amigo uma vez que tomou Artânia, que é um comprimido, quem é farmacêutico, acho que é isso. Aí ele tomou um, deu nada. Tomou dois, não deu nada. Foi lá, essa porcaria, tomou seis. Ficou 3 dias vendo barata gigante, vendo lagartixa voadora, anão para tudo que é lado. 3 dias ficou. Foi para o mundo do País das Maravilhas, ficou 3 dias. Legal. Mas vamos lá. A mensagem de Paulo aos filipenses, não vai ter data show, porque nem o data show aguentou o calor hoje. Vamos lá. Capítulo 1. A partir do versículo 1. Paulo e Timóteo... servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu acho tremendo, e vou repetir isso novamente, já falei que eu gosto muito dessa questão do inculcar, é muito importante que você ouça várias vezes a mesma coisa. Essa é a estratégia do mundo, essa é a estratégia do sistema aí fora. A estratégia é falar a mesma coisa centenas de milhares de vezes para você inculcar essa informação na sua cabeça. Essa é a intenção de toda a propaganda. Essa é a intenção do beijo gay ontem na novela. É fazer você se acostumar com isso, você abraçar isso, você achar isso legal, você achar isso comum. Eu não assisti. Nem vou assistir, não estou curioso para ver. Mas só estou só dizendo que essa é a estratégia. A estratégia da novela é fazer as coisas se tornarem comuns. Se tornar comum você trair a sua esposa, se tornar comum você trair o seu marido, se tornar comum você transar antes de casar, se tornar comum você ser um viciado em qualquer coisa desse mundo, se tornar comum você ser uma pessoa insatisfeita com a vida, procurando sempre se alimentar de coisas materiais. Essa é a estratégia desse mundo. Essa é a estratégia desse mundo. Eu, no meu Facebook, lá quando eu abro, há tanta propaganda ali, e eu, por preguiça que eu tenho de lá, de desativar esses troços, né? mas eu vou ter que fazer isso uma hora. Diz que tem um esqueminha que você vai lá, né, tira tudo. Piriguete, então, se oferecendo, o que mais tem? Cardápio variado, sim. Todo dia. Você abre o Facebook, ele troço lá. Ó. Né? Tipo, vem em mim. Né? Toda hora. Então, é triste. Hoje está triste o negócio. Você vai para qualquer site. Esses dias eu fui num site gospel lá, para ver umas bandas lá, ouvir umas músicas lá. Também tinha lá umas pirigospel lá. Tinha lá. Então tem para tudo que é lado. Então eu acho interessante isso, quando Paulo começa, ele fala assim, graça e paz da parte de Deus. Amém? Da parte de Deus. Mas Paulo não para aí. Paulo fala assim, e também do Senhor Jesus Cristo. Amém? Paulo não tem nenhum tipo de vergonha e qualquer tipo de intimidação de colocar Jesus ao mesmo pé que o Pai. E falar, a graça e a paz vem da parte do Pai, e a graça e a paz vem da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vem da parte do Pai, mas vem também da parte do Senhor Jesus Cristo. Ele também é o Deus de toda a graça e de toda a paz. Amém? Ele também é. Paulo, então, ele também fala sobre uma graça que manifesta uma vida de oração debaixo da soberania de Deus. Olha o que Paulo fala, que eu acho interessantíssimo, a partir do versículo 3 até o versículo 6. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E olha o que ele fala. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Paulo está convencido, nada o convence do contrário, de que aquele que começa em Cristo, Cristo vai terminar a obra que ele iniciou. Baseado em que esse homem fala com tamanha ousadia? Era a convicção de Paulo, de que uma vez em Cristo, eternamente em Cristo. Paulo não tem uma teologia elástica, Paulo não tem uma teologia negociável, Paulo não tem uma teologia que não se sustenta num Deus soberano que começa, está no meio e vai terminar a salvação na vida de cada um daqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Paulo não tem uma teologia de que o Espírito Santo fica na porta do boteco quando você entra lá dentro. Que ele sai da sua vida toda vez que você comete um pecado, que você erra, que você falha. Paulo não entende dessa forma. Paulo entende que aquele que começa vai completar. Que nenhum daqueles que é colocado na mão dele irá se perder. Amém? Para mim, é isso. As pessoas ficam procurando teologias que não te dão garantia de nada. Eu creio que estou salvo em Cristo Jesus, estarei salvo e permanecerei para toda a eternidade. Daí você pode dizer, mas Pipe, se amanhã depois você, sei lá, pirar o cabeção e pular fora. Eu nunca estive em Cristo Jesus. Nunca estive. Foi só uma encenação. Foi só uma conversinha. Porque eu posso fingir para todo mundo aqui. Ó. Todo mundo pode achar que eu sou. Você. Falar essa linguagem gospel, e até o diabo sabe falar. Qualquer um sabe. Qualquer um sabe. Isso aí é moleza. Para Paulo, está fora de questão. Se o Espírito Santo começou em Cristo Jesus a obra, ele vai terminar. Paulo está convencido disso. Paulo não negocia isso. Paulo não coloca uma outra opção além disso. Ele é claro, ele é absoluto. Como é que eu posso dizer para qualquer um de vocês, olha, eu estou convencido de que se Deus começou uma obra na vida de vocês, ele vai completar. Se ele vai completar, significa que nada irá impedir isso. Amém? Se eu estou convencido de que eu vou terminar uma parede que eu comecei, eu estou convencido que eu irei terminar essa parede. Isso implica que nada vai me impedir de terminar essa parede. Nada vai me impedir. Amém? Tatue isso. Converse com os tatuadores e tatue no peito isso. Ele vai completar a obra que ele começou aqui. Amém? A minha, ele começou antes de eu nascer. Não foi com 18 anos quando ele entrou em definitivo na minha vida, mas foi antes de eu nascer. Quando ele soberanamente naquele dia, não deixou eu morrer naquele parto. Falei assim, você vai viver. Bom, muitos amigos morreram na minha vida, foram morrendo no caminho. E eu estou aqui. Deus me sustentou até os 18 aninhos, pum. Aos 18 aninhos ele se revela no meu coração, pum. Vou fazer 42 aninhos agora. 42 anos. Debaixo desse chamado, dessa graça. Amém? No versículo 7, ele fala assim, é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Tudo é graça para Paulo. Para Paulo, tudo é graça. Tudo é o evangelho. Tudo é o chamado. Tudo é a soberania. Tudo é o amor de Deus. Ele vai lá, o barco afunda. Ele fica lá no mar, exposto a tubarões, a tempestades, ao sol, à sede, à fome. Para ele, aquilo é graça. A Bíblia fala, ele mesmo fala que duas vezes ele sofreu naufrágio. Duas vezes. Se eu naufragar uma única vez, nunca mais na minha vida eu entro num barco. Duas vezes. Na segunda vez ele está preso, sendo levado prisioneiro. Naufraga de novo. O barco se arrebenta, eles chegam vivos na praia. Vai fazer lá uma fogueirinha para se aquecer, uma víbora vem e pica ele. Pô, Deus está de sacanagem. Paulo olha para aquela cobrinha, dá uma sacudidinha no fogo, a víbora morre. Graça. Eles ficam naquela ilha, a ilha toda traz os doentes para que ele ore e seja curado, e sejam curados. E Paulo fica ali orando pelas pessoas, as pessoas são curadas. Para ele é graça. Afundou? Afundou? Tô na desgraça? Tô. Então vou usar essa desgraça para torná-la em graça. Paulo faz isso. A minha cunhada, ela caiu do quarto andar, caiu em pé, quebrou tudo que é osso possível das pernas, em especial da perna direita. Então, beleza, conseguiu fazer recuperação, achavam que nunca mais ia andar, começou a andar na cadeira de rodas, foi esforçando e tal, voltou a andar, por um milagre. A família toda se converteu. Depois de não sei de quantos anos isso aconteceu, faz mais de 5 anos, foi simplesmente tirar uma platina, sei lá o que tinha aqui no osso, foi tirar, uma coisa de 3 dias era para estar pronta, livre. Tirou, foi para casa, em 3 dias teve que voltar correndo, no outro dia, porque tinha pegado uma infecção bacteriana aqui. Pegou uma bacteriana, uma bactéria, que de cada 10, 7 morre. E o médico, foi tão feia a bactéria, que o médico falou assim, olha, ela tem 1% de chance. De vida. Pegou. E aí foram usando antibiótico, chegou no antibiótico número 10, o último nível do antibiótico. O médico falou assim, olha, esse é o último antibiótico que a gente vai testar. Se esse aqui não der certo, a gente vai ter que amputar a tua perna. Beleza, está lá. Moral da história é que ela está no hospital já faz uns 9 meses, que ela está lá lutando contra essa bactéria. Está bem melhor, está melhorando. Mas eu estive lá em Foz do Iguaçu, agora em janeiro, conversando com ela, e ela, assim, numa alegria. E eu falando com meu irmão, assim, eu todo preocupado com ela, né? Eu fui lá para levar algum tipo de, sei lá, de consolo, orar por ela. E ele falou assim, meu irmão, Ela não abriu a boca um segundo para reclamar. Em tudo ela tem sido grata. Ela estava conversando comigo que ela evangelizou já o hospital inteiro. Todas as enfermeiras e os médicos vêm se aconselhar com ela. Os médicos chegam lá assim, olha, eu estou mal, estou ruim, senta aí. E ela conversa com os médicos e ora pelos médicos. Tudo é graça. É alguém que aprendeu a fazer da vida graça. Sabe, use a tua dor e transforme a tua dor em fruto da graça. Use isso. Para Paulo tudo é graça. Ele está preso, está na cadeia. Para ele isso é graça. É graça. Ele não enxerga isso como desgraça. Ele enxerga como graça. Hoje, olhando para todo o meu histórico de síndrome de pânico, eu tenho que enxergar isso como graça. Algum propósito Deus tinha em tudo isso. Deus precisou me parar para que eu não morresse. Às vezes Deus precisa nos parar para que a gente não morra. Amém? Continuando no versículo 8, Paulo continua dizendo: Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, para Paulo, primeiras coisas que tem que acontecer é conhecimento e percepção. Primeira coisa, eu tenho que ter conhecimento e tenho que ter percepção das coisas às quais eu planejo para a minha vida, às quais eu caminho. Por isso que eu tenho medo de ir para a internet, fazer um videozinho em nome de um pastor moderninho, legal, e falar que fumar maconha não é pecado. Eu tenho medo desses caras que chegam e falam essas coisas sem medir nenhuma consequência do que ele está falando como um líder cristão. Ou como os Caio Fábio na vida, que chega e relativiza a palavra de Deus, dizendo que ela não tem a devida importância que ela tem. A palavra de Deus é isso. Essa semana mesmo eu debati com um camarada lá, ele falou que a palavra está cheia de erro. Mas se está cheia de erro, meu amigo, qual parte está certa? Qual parte está certa? Não, mas eu creio no Evangelho. Mas, então, mas qual parte do Evangelho que está certa? Como é que fica isso daí? Então, essa geração é interessante, né? Essa semana eu postei um negócio no Facebook dizendo isso, que quando eu era jovem, a minha grande preocupação era orar mais, jejuar muito, ler muito a Bíblia, evangelizar mais, aprender a ser um músico melhor, estar em comunhão com a igreja, discipular. A gente ia para o meio do mato orar. Aí me aparece agora uma geração interessada em legalizar a maconha, legalizar o aborto, dizer que transar antes de casar não é pecado, está liberado. Que mais? Defendendo o casamento gay. O que falaram, hein? Ouvi funk. O funk carioca. Os caras estão preocupados com isso. Por que não pega toda essa energia aí revolucionária e faz aquilo que verdadeiramente revoluciona o mundo, né? Revoluciona o mundo de verdade, que é o quê? A minha vida e a tua vida com Cristo Jesus. Isso que revoluciona, isso tem o poder de mudar o mundo. Às vezes a gente pode falar assim, ah, mas a religião, depois eu vou chegar lá, então não vou adiantar aqui. Então a primeira coisa é conhecimento e percepção, que leva você a ter discernimento das coisas, para que tendo esse discernimento você seja uma pessoa com o coração puro e irrepreensível. Puro e irrepreensível. A gente precisa ter pureza no coração e levar uma vida irrepreensível. Agora, olha o que Paulo fala. Tudo isso é por meio de Jesus Cristo. Amém? Então Paulo em nenhum momento propõe uma religião fora de Cristo. Padre Fábio de Mello me mandaram um vídeo lá, acho que foi a Rose que mandou lá, ele detonando lá essa idolatria exagerada à pessoa de Maria, e ele falando isso. Achei tremendo o posicionamento dele. Não sei até quando ele vai durar. Né? Aí, mulherada solteira aí, ó. Olha aí pro padre Fábio de Mello largar o celibato aí, ó. Se eu fosse mulher solteira, eu já estava lá na porta dele lá. E ele falando ousadamente, quem salva é Cristo Jesus, Jesus é o centro, é Ele, é Jesus. Não façam comparações, não colocam no mesmo nível de igualdade. Ele é o centro, Ele é. Para Paulo, então, é essa. A religião cristã se centraliza numa pessoa, um homem, Deus, chamado Jesus Cristo. Ele é o centro. Então, Ele é esse agente de transformação que gera a mim um coração puro e uma vida irrepreensível. Amém? Então, por isso que para Paulo, não há segredo dessa vida transformada pelo Espírito Santo que ele começa e vai terminar. Porque quando é Cristo que transforma a minha vida, há essa mudança radical. Agora, quando Jesus não está em mim, é só eu me fazendo um esforço lascado para ser uma coisa que eu não sou. Que é um homem nascido de novo. Meu pastor uma vez disse isso. Falei assim, as igrejas estão cheias de gente querendo ser cristão sem nunca ter nascido de novo. O novo nascimento em Cristo Jesus é o agente suficiente que age e nos leva a essa mudança. O cristianismo não é um manual que você pega e fala, você é cristão, decido ser cristão. Você não decide nada. Só há alguém que é capaz de produzir a vida cristã em mim, em você. E esse alguém é Jesus Cristo. Quando ele vem habitar dentro de mim, dentro de você. O Espírito Santo é esse agente enviado para habitar em mim, em você. Que nos leva a essa mudança radical. Então é por meio de Jesus Cristo. Paulo ele fala assim, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Amém? Então a gente tem que avaliar nossa vida desse ponto de vista, o que, que acontece na minha vida? Progride para o Evangelho? As minhas escolhas diárias progridem para o Evangelho? Todas elas progridem para o Evangelho? Meu namoro, meu casamento, meu trabalho, os meus estudos. Essa quarta-feira eu fiquei sabendo de um cara aqui que era membro da igreja, foi fazer uma faculdade, surtou, apostatou. Não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de Bíblia. Para ele tudo é dinheiro. Parece que nunca frequentou essa igreja. Dinheiro aonde? Só se alguém está roubando aqui que eu não estou sabendo. Vou ter que colocar uma câmera em cima dos diáconos aqui quando vou mexer naquela caixinha, porque só pode ser, então. Dinheiro da onde? Se aqui dentro ele viu isso daí, imagine lá fora. Imagine se ele for na 7 de setembro. Tem um infarto ali, ó. Onde é que está isso? Então, serve para o Evangelho? Progride para o Evangelho? É isso. A nossa vida tem que ser culminada para o Evangelho. O Evangelho é o centro. Pense sempre nisso. No meu trabalho, seja lá, o teu trabalho seja um agente em que o Evangelho cresça. Eu acho muito legal isso no estúdio do Charlie, no estúdio do Christopher, no estúdio do Véio, no estúdio dos outros tatuadores aqui, que são agências do reino. Amém? Nas lojas onde você trabalha. Quando eu dava aula de guitarra, a minha sala de aula era uma agência missionária do reino de Deus. Amém? O teu trabalho é a tua agência missionária, o teu campo missionário é o teu trabalho. Tua escola, tua faculdade, tua casa, sei lá onde, dentro do ônibus. Eu já falei para vocês que todo final de semana eu e meu amigo Fábio pegávamos um violão e íamos de Foz do Iguaçu até Santa Terezinha tocando. Cates Barneia, Oficina G3, Rebanhão, Catedral, Irmãs Falavinha e mais algumas coisinhas lá. A gente ia de Foz do Iguaçu cantando dentro do ônibus assim, e dando panfletinho. Aqueles panfletinhos com flores assim da Assembleia de Deus, então daqueles lá. A gente não sabia fazer panfleto de metal, então era aquilo mesmo. E assim, ia para casa dele, na volta, mesma coisa, a gente vinha tocando lá. Eu e ele. Ele era desafinado com uma desgraça. Né? E eu com essa minha voz linda, maravilhosa, então imagina a tragédia. Mas os caras se convertiam só para a gente parar de cantar. Os caras falaram assim, ó, se eu aceitar Jesus, você para de cantar? Eu falei, paramos. Então, entra na minha vida, Jesus, daí a gente orava para os caras, a gente parava de cantar, estava ganha a viagem. É uma boa estratégia, gente. Uma boa estratégia. Mas é isso, fazer do seu trabalho. O Ângelo se envolveu com jiu-jitsu, com academia, está pensando em montar um ministério, já começou, já evangelizou umas pessoas, trabalhar com academia, ir lá, pregar o evangelho para os lutadores. É isso aí. Os gogotanos saem por aí, vão lá nos motoclubes, né? Vão aí nos encontros, vamos lá, pregar o evangelho. É isso aí. Aonde você estiver, pregue o evangelho. Seja um agente do reino. No versículo 13, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Olha só o cara. O cara vai preso e o cara evangeliza toda a guarda pretoriana. Os pretorians. Estão lá. Os guardas estão lá. Paulo olha para a prisão. Já que eu estou aqui, não tenho para onde ir, então vamos lá. Ele evangeliza todos os guardas. Ele evangeliza todos os presos. Ele evangeliza o carcereiro. Ele evangeliza todo mundo. Não tem problema. Vamos lá. E prega o evangelho. Paulo tem o discernimento de que ocorre, o que ocorre em sua vida por meio deste conhecimento e percepção por meio de Cristo é aquilo que coopera para o evangelho. Como ele tem esse discernimento que vem por meio do Cristo, ele tem esse discernimento, então ele está ali. Aonde ele está, ele discerne. Espera aí, o que está acontecendo aqui? Deixa eu discernir esse momento aqui. Beleza, vamos lá, vamos fazê-lo para a glória de Deus. Vamos vivenciá-lo para a glória de Deus. No versículo 14, e a maioria dos irmãos motivados no Senhor pela minha prisão estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Amém? Então está lá, minha cunhada lá naquele hospital, do jeito que está, tiveram que remover o osso da perna, então a perna dela está desse jeito, não tem osso. Estão esperando matar a bactéria para depois fazer um implante, tentar fazer com que não perca a perna, com que volte a andar de alguma forma. Está lá, consolando gente, levando forças para as pessoas, por meio do evangelho. Por que é isso? É alguém que está usando a sua dor para fortalecer a vida dos outros. É alguém que faz da sua sombra um lugar de descanso para as pessoas. Amém? Às vezes a gente é esse bicho, né, que só leva sol para as pessoas. As pessoas estão lá no descanso, a gente chega lá, pesa. A hora que entra assim, o ar pesa. A hora que chega aquela nuvem negra, assim, chovendo em cima do cara. Cai raio. Tinha um camarada aqui na igreja, que ele comprou uma moto. A moto dele furava o pneu duas vezes por semana. Às vezes furava duas vezes por dia. Ele vendeu a moto nunca mais furou o pneu. Vai dizer que essa criatura é abençoada. Então é isso. O que, que acontece? Aonde vai aquele peso? Tinha uma irmãzinha que, olha gente, depois que ela casou, eu acredito que qualquer criatura na face da terra case. Olha, imagine alguém feinho, mas multiplique isso, o infinito duas vezes. E além dela ser não muito bonitinha, é, segundo os meus padrões, tá? Meus padrões estão aqui, ó. Moreninha, dos olhos verdes, meio índia, né? Dia 21 agora vai fazer 16 anos de casado. Você foi abençoada, hein, minha filha? E aí, toda vez que eu chegava na igreja, eu falava assim, ei, minha irmã, como é que você está? Ela, nossa, daí chegou um momento que eu nem cumprimentava mais ela, só de longe, assim, porque não tinha, a pessoa só sabia reclamar da vida, a pessoa não sabia louvar a Deus. Eu cheguei lá no hospital com a minha cunhada, achei que ela fosse, sei lá, tá lá numa depressão, num buraco, num vale. Chego lá, a mulher está com um sorrisão. Ô, Mi, ela me chama de Mi. Ô, Mi, que bom te ver. Como é que você está? Eu estou bem. Estou na luta aí. Quando eu entrei na presença dela, eu até descansei assim, sabe? Cheguei todo tenso, com medo, receoso. O que, que eu vou falar para essa mulher que está aqui há 9 meses já, passando pelo que está passando? No mesmo hospital, uma semana depois, uma amiga minha com 38 anos de idade morreu de câncer. Câncer de mama. Vocês ficam espertos aí. Ficam espertos com esse coração amargo aí, cheio de amargura. Sabe? Fiquem espertos com essas coisas. Fiquem espertos. Sabe? Liberem seus corações para viver uma vida de graça, uma vida de amor, de paz, de perdão. Então, Paulo lhe dava esse exemplo que fazia as pessoas, então, a viverem, a se inspirarem nele, a lutarem, a continuarem em frente, mesmo diante de tanta perseguição. Para Paulo, ele dava o seguinte exemplo a mim e para você. Se ele suportou, eu e você também podemos suportar. Se a minha cunhada está lá naquele hospital 9 meses, suportando o que está, com alegria e glória no coração, eu e você também podemos suportar. Os santos de Deus são levantados para nos dar o exemplo, para nos ensinar isso, que se eles suportam, nós também podemos suportar. Se não, vamos pegar o Antigo Testamento, rasgar e jogar tudo fora. Vamos pegar a história de Jó, rasgar e jogar fora. Porque para que serve, afinal de contas? Para mostrar que uma única pessoa pode passar pelo que passou? É só para isso? Se isso não serve para me animar e me desafiar quanto à minha fé, para que serve, então? Para que serve todas as cartas de Paulo e o seu ensino quanto ao sofrimento? No versículo 15, estou quase terminando, gente. Em verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O que importa é que, de qualquer forma, sejam por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e auxílio do Espírito de Jesus Cristo. O foco de Paulo não permite que nada lhe tire deste foco. Não há distrações, só há a convicção de uma consciência limpa diante de Deus, que enxerga a vida apenas como um lugar onde Cristo deve ser glorificado, mesmo em meio às suas cadeias. Para Paulo, os caras estão lá pregando por inveja, falando mal dele pelas costas. Ele não está nem aí, porque ele tem o foco. Paulo está focado, está todo mundo falando mal dele pelas costas, o mundo está desabando, mas ele está focado em Cristo. Quando eu vejo gente desistindo de ministério, desistindo de igreja, desistindo de casamento, desistindo de tanta coisa, por causa dessa falta de foco, falta de foco, eu tenho que estar focado, o meu foco, aonde está o meu foco? Entre eu e essa cerca, esse abismo que me separa da derrota, do naufrágio, da separação, entre aqui e isso aqui, existe Deus, existe minha esposa, existe meu filho, existe meus amigos, existe meu ministério, existe minha igreja, existe a minha hombriedade como homem que sou. Existe mais uma série de coisas que coloco aqui. Ó. Parece que tem gente que não tem isso, parece que a vida dele é aqui, ó. Parece que Deus, casamento, filhos, ministério, igreja, está tudo aqui, ó, na beira. Na beira. Qualquer coisa, puf, vai. Qualquer coisa vai. Por isso é importante a gente manter as prioridades da nossa vida no seu devido lugar, sem anular uma a outra. Amém? A gente precisa ter a nossa vida com Deus, a gente precisa ter nosso ministério, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter o nosso tempo. Eu, de manhã, é o meu tempo comigo mesmo. O tempo que eu acordo, eu vou ter meu tempo comigo mesmo, meu tempo com Deus. Esse é meu tempo. Preciso desse tempo com Deus. Você precisa arrumar tempo com Deus. Não sei que jeito, que forma, mas precisa arrumar tempo com Deus. Não importa se teu marido busca, se tua esposa busca, se teu filho busca, se alguém busca. Não importa. Você é indesculpável diante de Deus. Eu e você precisamos arrumar tempo para Deus. Amém? A gente arruma tempo para tudo. Precisa arrumar tempo para estar na presença de Deus. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mesmo o risco de morte não cala aquele homem. Ele está lá pronto para ser executado, não está nem aí. Eu estou pronto. Venha. Para mim é lucro. Morrer é lucro. Morrer é lucro. Francis Schaeffer estava morrendo de câncer lá nos Estados Unidos, teve que ser transferido para lá. A esposa dele fala que durante toda a vida dele, ele não teve tantos frutos como teve enquanto esteve naquele hospital, naqueles meses em que ele esteve lá. Evangelizou o hospital inteiro, levou todos os médicos a Cristo. Vinham médicos de outros hospitais para ouvir Francis Schaeffer falar, o grande filósofo cristão Francis Schaeffer. Estava lá, morrendo de câncer. Lá. Ah, já que eu vou morrer, vou morrer. Mas vou glorificar Deus na minha morte. E começou a pregar o evangelho para todo mundo. E a esposa dele falou que ele gerou mais fruto na vida dele durante aquele período do que em todo o resto da vida dele. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Para Paulo, escute bem isso. Existe por aí uma crença de que quando dentro mesmo do cristianismo, muita gente acredita que quando você morre, você fica dormindo. Entendeu? Teu espírito, a tua alma fica dormindo. Então, você está lá no cemitério municipal, está lá teu caixão lacradinho e você está lá dentro mimindo. Tá bom? De ladinho, sei lá. Está lá. Né? Então, o dia que eu morrer, vocês colocam um travesseiro bem fofinho para mim, porque minha cabeça é um pouquinho pesada, então eu preciso de uma coisa macia. Ah, é verdade. Vamos lembrar. Aí é o seguinte, tem essa teologia por aí, de que quando você morre, você fica dormindo. Então, deixa eu falar a respeito disso aqui, ó. Acho que eu pulei a parada aqui. Tá lá. Caso continue vivendo o corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Para Paulo, consiste em gerar fruto. A vida consiste em gerar fruto. Não há tempo para se perder, não há tempo para ser gasto em picuinhas, não há tempo para se preocupar com a opinião alheia dos invejosos e dos que falam mal dele, não há tempo para se fazer de coitadinho, só há tempo de discernir e continuar em frente por meio de Cristo. Só há tempo para isso. Para Paulo não há tempo de mais nada. Não há tempo a ser perdido. Amém? Aí ele fala assim, ó: estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Agora olha só, Paulo não teme a morte e a vê como algo muito melhor que a vida. Para Paulo, a morte era um tipo de promoção, pois morrer era estar com Cristo. Amém? Para Paulo não tinha esse negócio de ficar dormindo. Morreu é estar com Cristo. Agora, o que é interessante, ó, isso desfaz por completo qualquer noção de uma alma dormindo e absolutamente afirma que a morte é partir. Partir, galera. Se eu fico dormindo, fico não é partir. Amém? Ficar não é partir. Eu vou partir. Parti, ó. Eu estou aqui. Eu parti? Coisa nenhuma. Só se foi através de um outro partir aí. Que tem uns caras que partem também, né? Bum. Oh, volta, né? Só se for isso. Então Paulo fala partir. Partir é sair, vazar. É estar. Morreu, parte. Não fica no municipal. Parte, vaza. Vai para estar com Cristo, a não ser que Cristo está ali no cemitério. É o que esses caras estão querendo me dizer. Você está dormindo, então Jesus também está lá, dormindo lá no cemitério também. Está lá, cuidando de você. Assim. Dorme, neném. Dorme. Não é um estado inanimado de sono, é estar com Cristo. Amém? Continuando rapidinho, gente. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Paulo é a sombra de descanso para a família de fé. Versículo 27, eu peguei lá de João Ferreira de Almeida, que eu acho que tem uma palavra mais interessante. Fala assim: somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Amém? Eu e você temos que nos portar conforme o evangelho determina. E aí eu fiz uma coisa interessante aqui. Ó. Eu quero trabalhar com duas frases para encerrar o que a gente está falando aqui. Tá bom? Daí domingo que vem eu continuo. Diz assim, por exemplo, você escuta duas frases que eu quero tratar aqui. Primeira, gente que se porta como cristão e não é cristão. Vocês já ouviram essa frase? Né? Tá certo? Gente que se porta como cristão, mas não é cristão. Ou, e tem gente que vive muito mais cristão do que alguns cristãos. Sabe por que você escuta esse tipo de coisa? E da onde vem esse tipo de coisa? Da onde que vem essa conversa de gente que se comporta mais como mais cristão do que os próprios cristãos? Pensa comigo um pouquinho. Mata essa charadinha. Por que as pessoas dizem isso? Da onde elas chegam a essa noção de que aquela pessoa vive uma vida cristã mais do que um cristão? Como é que ela sabe disso? Porque ela sabe o que é ser cristão. Porque o valor e a ética que ela está dizendo que aquela pessoa é mais cristã, ela sabe disso porque foi o cristianismo que ensinou isso. Foi do cristianismo que ele aprendeu isso. É por isso que você ouve por aí, tem gente que vive mais o cristianismo do que os próprios cristãos. É exatamente isso. Porque ela aprendeu que aquele estilo de vida é cristão. É assim que um cristão vive. É assim que um cristão se comporta. Da onde que aprendeu isso? Do cristianismo. Isso é cristianismo. Foi o cristianismo que ensinou que essa é a atitude correta a ser tomada. Foi o cristianismo que ensinou que os homens são todos iguais. Que as mulheres estão no mesmo pé de igualdade que os homens, com direito à salvação. Foi o cristianismo. É a herança da fé cristã que leva a isso. Amém? Entenderam? E a outra coisa é: religião não define caráter. Mentira! Hoje mesmo eu estava lendo lá um negócio no Facebook, lá de um cara que escreveu isso. Religião não define caráter. Claro que define! É o cristianismo que define o caráter cristão. É baseado nele que alguém pode dizer: essa é uma atitude de cristão e você não está vivendo segundo o cristianismo. Quem que definiu? O cristianismo que definiu. Que aquela atitude não é cristã. Aí eles querem dizer que a atitude de um cristão é matar bruxas, é as cruzadas. Aquilo lá não é atitude de cristão. De que Hitler era cristão. Se Hitler foi cristão, pelo amor de Deus, porque o cara ia na igreja, porque o cara dizia que acreditava em Deus, o problema é dele. A Bíblia fala assim: crê tu que Deus existe, fazes bem, até os demônios creem. Crer em Deus, até demônio crê. Vai em qualquer centro de macumba e pergunta: você acredita em Deus? Acredito. Pergunta para qualquer satanista que realmente fala com o Satanás para ver. Vai lá, entrevista o Toninho do Diabo para ver. Por causa disso. E eu quero encerrar com os versículos 29 e 30. Desculpa a demora, gente. A minha introdução ficou mais comprida que a palavra. Versículos 29 e 30. Diz assim: pois a vocês foi dado o privilégio. Aleluia! Amém? A vocês foi dado o privilégio. Fala para o seu irmãozinho que está ao seu lado aí. A você foi dado o privilégio. Eu sei que vocês não gostam dessas coisas, porque isso aí parece meio jacu de igreja, né? Tinha uma, na minha igreja, a gente tinha um momento lá, na minha antiga igreja, no sábado à noite, que cantava aquela música assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Aí a gente tinha que se levantar e sair abraçando a igreja inteira, assim, cantar, olhando nos olhos um do outro. A coisa mais jacu da face da terra. Mas a gente fazia, não dava nada. Vamos cantar aqui, vamos fazer isso aqui agora? Vamos? Tá, sai fora. Então, foi dado o privilégio de duas coisas. Não apenas crer em Cristo Jesus. Não apenas crer em Cristo Jesus, mas também crer em Cristo Jesus. Crer em Cristo Jesus é um privilégio, aleluia. Amém? É um privilégio crer em Cristo Jesus, Paulo está falando. É um privilégio não crer em Buda. É um privilégio não crer em Krishna. É um privilégio não crer no Allan Kardec. É um privilégio não crer no Toninho do Diabo. É um privilégio não crer no Henrique Cristo e ser jacu. Que nem aquelas, como é que é o nome? É Henriquetes. As Henriquetes. Mas olha o que Paulo fala. Foi dado. Olha só. Foi dado o privilégio. O privilégio não foi alcançado por você, no sentido das suas próprias forças. Foi dado. Eu dei o convite. Foi um privilégio para você, mas foi ele que deu. Crer em Cristo Jesus é um privilégio dado pelo próprio Deus a você. E você só crê porque ele te deu o privilégio de crer. Se você não crê, é porque você não tem esse privilégio. Eu amo esse Deus. Porque toda a minha salvação depende dele. Ele me deu esse privilégio. Ele falou assim: Pipe, você não vale o que você come. Não vale o prato que você come. Mas eu vou te dar o privilégio de crer em mim. Me deu o privilégio. Deu. É dado. Não foi comprado de nenhuma forma. Foi dado. E aí ele continua dizendo assim: não apenas de crer, mas também de sofrer por ele. Aleluia. Veja que não é enriquecer por ele. É sofrer por ele. É sofrer por ele. Amém? Privilégio. Dado. É presente, é privilégio. Amém? Eu sofro. Ó, Deus, obrigado por esse privilégio de sofrer por causa do Senhor. Obrigado porque eu tenho essa desgranhenta, nessa síndrome de pânico, Senhor. Obrigado porque tudo que acontece na minha vida é um privilégio da sua graça na minha vida. Amém? Privilégio. Dado. Presente. Aê! Sofra um pouquinho. Como um privilégio da graça de Deus. É por isso que no cristianismo não existe essa incompatibilidade que muita gente quer ver entre fé e sofrimento. Pelo contrário, é uma coisa só. Sofrer e crer é uma coisa só. Anda junto. É um privilégio dado. Eu sofro e creio. Amém. Mas, Pipe, como você pode acreditar em Deus vendo tanta desgraça nesse mundo? É privilégio. Ah, é porque você não está na pele dele. Ah, é? Você acha que são os outros que sofrem? Todo mundo sofre de alguma forma. Eu acho muito legal, eu gosto muito de gibi. E teve uma conversa entre o Robin. Conhece o Robin? DC Comics? Alguém conhece o Batman aí? Então o Robin foi conversar com o Batman. E o Batman é meu herói preferido de ficção. Tá? Jesus não é ficção. Uhum. Ou é melhor o Robin do que o Capitão Gay, né? Que era o Jô Soares na época lá. Então o Robin chegou pro Batman e falou assim: ah, o Batman perguntou para ele: como é que você está, Robin? Ele falou assim: não estou bem. Daí, mas o Robin, já conhecendo o coração do Batman, né, que é duro, falou assim: mas os meus problemas são muito pequenos. E o Batman responde para ele assim: não, eles não são pequenos. Eles são a dimensão exata que você tem que vivenciar e experimentar. Nenhum sofrimento é maior ou menor do ponto de vista filosófico, porque é você quem tem que lidar com ele. O sofrimento é teu. Para o outro é fácil dizer, ah, sempre pouquinha coisa. Não é, porque cada um sabe o que acontece aqui dentro. Então, o desafio é o mesmo. Aí você vê uma menina naquele vídeo que eu mostrei esses dias, com uma doença incurável, cheio de feridas. Não pode nem dormir direito porque cola tudo no corpo dela de manhã, ela sangra tudo, as feridas. E aquela menina começa a glorificar a Deus no meio de tanta dor e sofrimento, e tem a coragem de falar que se Deus me deu isso, Ele sabe que eu tenho forças para suportar. Graça, fruto da graça de Deus na vida dela. Amém? É graça. Aprendamos a depender dessa graça na nossa vida, amém? E tornar nossa dor em louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Todos nós temos nossos problemas e nossas lutas. E a grande pergunta de Deus para mim e para você hoje é: eu e vocês iremos louvar a Deus por meio disso? Fazer disso o nosso ministério, a nossa luta? Aonde a gente estiver, glorificar a Deus por meio disso. Vamos fechar nossos olhos. Vou chamar o pessoal da ceia para ficar aqui na frente. Senhor Jesus, eu quero te louvar por essa palavra nessa noite mais uma vez. Deus, obrigado pela vida de Paulo, que hoje está com o Senhor. Obrigado pelo exemplo que ele nos deixou, o ensino dele. Obrigado pela revelação que o Senhor nos trouxe por meio da vida dele. Obrigado porque esse homem foi um exemplo de um homem que fez da sua vida uma vida de amor, uma vida irrepreensível, de servidão, louvor e glorificação ao teu nome, Senhor. Senhor Jesus, a tua palavra está dizendo que crer é fruto, é um dom que é dado pelo Senhor. Que o sofrimento é dado, o privilégio de sofrer por meio do teu nome. Tudo na nossa vida é um privilégio, Senhor. E nós queremos aprender, Senhor Jesus, a discernir as coisas conforme a tua palavra diz, Senhor. A discernir por meio de Cristo, Senhor, e entender, compreender, Senhor Jesus. Para que a gente possa viver essa vida de louvor e adoração, sabe, essa vida contagiante que Paulo tinha, Senhor, que não importa a dificuldade, a luta, o desespero aparente, Senhor, em tudo ele conseguia alcançar graça para fazer de todos os momentos da sua vida um momento de pregação, de anúncio do Evangelho, Senhor. Que o nosso sofrimento, que a nossa dor, que a nossa luta, que a nossa alegria, que a nossa vitória, em todo momento da nossa vida, Senhor, seja vivido para a glória do teu nome. Em teu nome, Jesus. Senhor, agora eu quero consagrar esses alimentos ao Senhor. Pedir que o Senhor os abençoe. Em teu nome, Jesus. Amém.